É o golzinho da sacanagem. É o golzinho da sacanagem. MC Androidão, com o signo do lado, com o LED embaixo, apostando corrida com outros macho. É o golzinho da putaria. É o golzinho da putaria. Sacanagem! É o gozinho da sacanagem. MC Androidão, com o signo do lado, com o LED embaixo, apostando corrida com outros macho. É o gozinho da putaria. É o gozinho da putaria. Sacanagem! É o gozinho da sacanagem.